É agora. Já não tem mais a hora certa de chegar. Você quer voltar? Nada tem valor, nem mais motivos pra ficar. Quando já não tem a hora certa de chegar, você quer voltar. Não tem ninguém a lhe esperar, você fica só. E a solidão quer te matar. Quem conhece canta. Amor carente, sofrimento que quando outro diz que não.